Bem, amados, hoje, dia 13 de setembro de 2015, vamos continuar a Escola Bíblica agora com o Caleb. Capacitação avançada de líderes. Você pode ouvir mais pregações e ministrações, baixar todo o material gratuitamente no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br. Sugiro que você ouça a ministração recente chamada Natanael 3, para que possa entender algumas partes dessa aula. Amém, amados? Amém? Vamos lá. Pessoal que sai fora, vamos. Dá uma batidinha aí, por favor. Então, tá bom intervalo, né, professora? Oh, boa ideia, botar o sirene, né? Tá. Vamos lá. Esse aqui foi o último slide semana passada. O líder é um pastor de verdade, ok? Bem, só para esclarecer uma coisa. A ideia não é que o pastor geral não lidere. Não, de forma nenhuma. A ideia é que, na verdade, a liderança do pastor geral seja mais eficiente. Seja mais eficiente, ok? Gente, nós temos que desmistificar essa ideia de que a gente vai ser uma igrejinha pequenininha, todo mundo abraçadinho, fazendo carinho um no outro, né? Cuidando da feridinha um do outro. E aí, um belo dia, se Deus quiser, assim, de repente, a gente cresce um pouquinho. Não. Não é assim que a Bíblia ensina, ok? Que a Bíblia ensina que nós devemos a missão da igreja. Existem vários conceitos teológicos sobre isso. Mas eu arriscaria dizer que a missão da igreja é apresentar o Evangelho todo para todos os homens e para o homem num todo. O Evangelho todo não é só a salvação, mas a pessoa é salva. Vem cá, meu lindo. Ser como eu, esbelto, ser um bom exemplar da espécie humana. Então, a ideia é: o sujeito recebeu Jesus, como que a igreja trata dele? A igreja trata dele com amor, com acolhimento, ok? A igreja cuida dele, porque a pessoa converte. O espírito dele foi vivificado. Ele nasceu de novo. Você só tinha nascido com o nome da sua mãe? Dona Nalvinha, gente boa demais. Então, Dona Nalvinha e o seu pai? Oswaldo. E seu Oswaldo? Dona, é que deve ter um apelido, seu Valdinho. Dona Nalvinha. Dona Nalvinha e seu Valdinho tiveram a inspiração de criar esse belo exemplar da espécie humana. Ok? Eles receberam o poder de Deus para gerá-lo. E geraram ele, esse cabelo grisalho, super charmoso, Richard Gere, né? George Clooney. E geraram o corpo dele, ok? Mas, eles dois, preste atenção, eles dois não tinham o poder de gerar um espírito para ele. Bem? Ele nasceu corpo, alma e espírito. Só que o espírito já nasceu morto. Nasceu morto. A alma dele, opa, essa aí é com força total. Vontade, desejos. O menino já nasce, a gente aprende psicologia, que o menino já nasce sabendo duas coisas: sugar e segurar. Chorar é boa também, né? Vou acrescentar isso em teoria psicológica. A psicologia diz que a criança nasce sabendo sugar e segurar. E a nossa ilustre psicóloga aqui acrescentou mais uma: chorar. Posso? Não, claro que não. Você... É isso, você é jovem. A idade não permite. Qualquer coisa, reverso, bota Alex. Bota mais fácil, eu estou tudo. Então, a alma, com suas emoções ali, já querendo sugar, segurar, super egoísta, né? Já nasce egoísta, a verdade é essa. Só que o espírito no morto, no dia que ele foi rendido por Deus a Jesus como seu Senhor e Salvador, segundo João 3, na conversa de Jesus com Nicodemos, aí ele nasceu outra vez. Ele já tinha nascido da mãe, da carne. Quem nasce da carne é carne. Mas no dia que ele recebeu Jesus, o espírito dele foi vivificado. Ele nasceu de Deus, igual a Adão. Olha como é igual a Adão, a mesma coisa. É que você tem que olhar com o olho da fé, irmão. Olha aqui, Adão. Só vendo bullying, pastor. Veja bem, a mesma coisa depois que você recebe Jesus, Adão, Eva, né, também. No sentido bom da palavra, né? No sentido que Adão e Eva. Então, pessoal, é o seguinte. Ele, depois de receber Jesus, no Espírito vivificado, nasceu de Deus, filho de Deus. Agora ele é filho de Deus. Antes ele era criatura de Deus. Criatura de Deus. Mas filho, só somos feitos filhos através de Jesus, o filho primogênito, amém? Então Jesus nos faz filhos de Deus, porque ele possibilita a adoção, porque Deus Pai é santo, não se mistura conosco, a não ser quando Jesus toma os nossos pecados e santos podemos ser filhos do Pai. Amém, irmãos? Amém? Pronto. Então, uma vez que esse belo exemplo da espécie humana agora é conforme o Espírito vivificado, ok? Pode sentar, aplausos, por favor, para ele. Aplausos, gente. Uma situação dessa. Aí, qual é o papel da igreja? O Espírito vivificado, né? Mas a alminha está ali ainda, cheia de vontade, né? A carne, que é a tendência para fazer coisa errada, ali, super viva. O que é que a igreja faz, então? Ama, cuida e treina. E treina. Há muitas igrejas cuidam. Poucas igrejas amam. E pouquíssimas igrejas treinam. Muitas igrejas amam. Poucas igrejas... Perdão. Como foi, João? Poucas igrejas amam. Muitas igrejas cuidam, que é o quê? Prepara para o batismo, ali na salinha, né? E batiza. E pouquíssimas treinam. Mas nós temos que amar muito, cuidar muito e treinar muito. Amém, irmão? Porque uma vez que o crente, então, ele recebe todo o evangelho, olha que coisa tremenda aqui, o melhor momento de todos os Caleb de todos os tempos aqui, melhor hora de todas as aulas, presta atenção. Se, vem cá, aí esse é mais parecido com Adão. Esse, aqui, ó, depois o cara sai do mundo, olha como ele fica, ó, a transformação. Repare só. Gente, aleluia, eu cheguei onde eu queria há anos. Pode ficar assim. Não fica aqui porque todo mundo quer ver você de frente. Aí, é importante, igreja, que o cara vem de Havaiana, gente. E a pessoa? Não é não? Ó, aí, presta atenção. Não está aqui? Imagine se a Vida Nova conseguir, pelo poder de Deus, botar o evangelho todo nele. Sabe o que acontece? Ele pode ir para Conchichina, para China, para o Alasca, para o Nepal. Amém, aleluia. E ele chega lá, o que acontece? Quem chega? Fabrício? Somente? Não. Chega a igreja. Qual é a minha louca obstinação? É que todos vocês, todos, sem nenhuma exceção, têm plena capacidade em Deus de continuar a igreja. Essa é a minha função dos dons que Deus me deu. Comunicá-los, ensiná-los, para que cada um tenha condição plena de continuar. Só não vai se não quiser. Aí eu não posso nada. Amém, gente? Trata também até querer. Mas eu não posso obrigá-lo. Mas no que diz respeito ao meu empenho, vai ter. Pode sentar, obrigado. Aplausos para nosso Adão. Só relembrando que igreja não é a casa, não é o espaço físico. Amém, aleluia, muito bem. Aplausos para a Chator, rapaz, esse povo é bom demais, viu? Chegou a igreja, não a cabana ou o prédio, chegou a igreja, a instituição do céu. Chegou ali o corpo de Cristo, num apartamento, numa maloca, maloca no sentido de oca de índio, né? Numa caverna, numa empresa, não importa. Ok? Então a igreja é a agência de Deus na terra, amém, gente? E são pessoas. O prédio é só um lugar das pessoas se reunirem, se der para ter. Tá bom? Então vamos lá. Então, pensando assim, eu queria dar um ânimo assim, um up, porque você que já tem um núcleo, que vai ter um núcleo, às vezes pode ficar um pouco desmotivado, né? Um pouco frustrado assim, com algumas circunstâncias. Essa aula é bem rápida, quase só uma citação de alguns princípios, tá? Presta atenção ali, ó. O que é fracasso? Quando o pessoal chegar lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, com as suas startups, com as suas ideias brilhantes, doidos para ganharem bilhões de dólares, O WhatsApp foi vendido por quanto? 20 milhões, bilhões de dólares. Uma empresa com 30 pessoas na Califórnia, que foi o máximo que chegou, foi vendida por 20 bilhões de dólares. E hoje já vale várias vezes mais. Mês passado foi o recorde de acessos, o WhatsApp passou mais de 60, se não me engano, você corrige essa informação depois aí. Dá uma olhada aí, recorde de transmissão de dados pelo WhatsApp, eu acho que foram alguns bilhões de mensagens, bilhões! O mundo tem 7 milhões de pessoas, bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas no mundo tem, e o Brasil 200 milhões. 200 milhões de pessoas. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. E foram dezenas de bilhões que o WhatsApp teve de acesso. Mas um dia o WhatsApp só era uma ideia. Ok? Só uma ideia. E essas ideias chegam lá, e o pessoal de TI sabe mais do que eu, como é que um patrocinador de ideias responde a um menino que chega com uma ideia dessa? Ele pergunta assim, qual é o projeto? Tal projeto. Ok. Você já falhou quantas vezes? Aí se ele disser assim, nenhuma, aí ele fala, tá bom, ok, fale primeiro e depois volte. Próximo. Se o cara diz assim, rapaz, eu tentei 23 vezes, mas eu não desisto. Ele diz, eu vou bancar o seu projeto. Por que eles entendem assim? Eles entendem que em cada fracasso há uma experiência. Há uma experiência. Tem um amigo meu que já casou uma vez e separou, ele diz, eu sou especialista em casamento. Nesse caso, não é bem assim. O que é bom é que Jesus, ele não faz nova criatura, meu irmão. Só as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Olha, irmãos, eu quero pra vocês. Eu acho tão legal, porque você sabia que uma pessoa que já foi divorciada, geralmente, ela é a melhor opção de quem nunca foi casada? Dependendo de como está com o seu divórcio? Porque ela não vai errar um monte de coisa. É ou não é? Não vai ficar com cri-crizinho. Por quê? Porque o outro casamento já acabou. Com tudo que ela quer que dê certo. Amém ou não, irmãos? Então, tudo na vida é assim. Né? Tudo na vida é assim. Eu conheci um pastor que ele trabalhou 12 anos com a igreja nas casas. 12 anos ele fez 10 grupos. É, irmãos, eu estou super no lucro. Eu tenho 5 anos, eu tenho 2. Mas vamos virar 4 já. É, tenho 3, desculpa. É porque eu não contei o meu, porque tem um poente. É. Tá vendo? Estou multiplicando, continua, gente. E logo agora, nesses próximos meses, seremos 5 ou 6, se Deus quiser. Então, eu com 5 anos, até dezembro, eu tenho 5 anos. Vamos ter 6 núcleos. Rapaz, estou muito na frente dele. Mas depois que ele entendeu o que eu entendi há 2 anos para cá, que igreja na casa não é só lugar de comunhão. O pastor Po Yong Chuk, o pastor da maior igreja do mundo, uma igreja séria, um cara de Deus. Um dia eu ainda vou lá na Coreia, amém, Jotun? Amém. O empresário tem que falar, é o homem mais forte, ó. Amém, Fabi? Então, ele dizia assim, que quando o núcleo não multiplica, não gera outros núcleos, ele é que nem um encravado. Quem tem um encravado aqui? Não vou pedir para você mostrar, não se preocupe. Lucas, tira o sapato, Lucas, brincadeira. A encravada, ela é um sofrimento terrível. Meu pai tem um encravado, ele sofre demais. Jackson, tem um vídeo aí, vou botar até no WhatsApp da igreja, um vídeo de Jackson desencravando a unha. Gente, Jackson chorando. É muito engraçado. Jackson, marido de Raquel. Porque agora já temos 2 Jacksons, viu? Já está chegando um Natanael de Moisés, que é Jackson, já vem para a igreja hoje. Aleluia, glória a Deus. A unha cresce para dentro e machuca o corpo. O núcleo que não multiplica, ele começa a machucar o corpo. Mais cedo ou mais tarde, ele perde o sentido. Então vamos ver algumas coisas que podem evitar algumas frustrações, mas não, tenha calma. Se algum dia acontecer uma dessas frustrações com o seu grupo, você, em nome de Jesus, vai superar. Então eu vou lhe dar algumas vacinas agora, ok? Para que você, se tiver um problema um dia no seu núcleo, viu aí, você já vai poder superar no futuro. Amém ou não, irmãos? Quem está comigo, diga amém. Quem está com fome, diga misericórdia. Rapaz, por favor. Perder não é fracassar, é aprender. Olha lá, ó. Se a frequência no núcleo diminuir, o que a gente faz? Motivos para a frequência diminuir. Presta atenção. Motivos para a frequência diminuir. Primeiro, falta de entrosamento durante a semana. Gente, olha só, estamos indo muito bem no núcleo, glória a Deus. Mas time que está se ganhando se mexe sim. Se mexe sim. Por quê? Chega um momento que se a gente não conseguir introduzir outros relacionamentos, outros encontros durante a semana, o núcleo pode virar uma igrejinha no aspecto ruim da palavra. De formalidades, entendeu? De falta de entrosamento. Então a ideia é que nós venhamos a promover, sim, momentos fora da agenda oficial. Por exemplo, vamos juntar dois núcleos para fazer uma comida. Por exemplo, vamos todo mundo para a praia junto do núcleo. Por exemplo, vamos conseguir que o meu amigo do clube lá, você vai pagar R$5, R$10, vamos todo mundo para o clube junto, vamos todo mundo para a praia junto, vamos todo mundo vamos fazer um louvor na praça, um núcleo dois juntos. Agendas fora do núcleo. Outra coisa, líder de núcleo, preste atenção se os membros do núcleo estão se relacionando. É muito importante. Quando o núcleo só se relaciona no núcleo, isso é muito ruim para o núcleo. Ok? Então, falta de entrosamento durante a semana. Tem uma mensagem do pastor Abe Huber. Quem quiser, eu dou uma cópia. Chama o purê de batata. Ô, gente, é bom demais. É a cara da gente. Você assistiu, Dani? É a cara da gente, não é? Gente, vai viver aquilo. É bom demais. No próximo retiro nosso, eu vou botar o DVD. Eu não vou nem pregar, eu vou botar o DVD e todo mundo vai ter que assistir. Senão eu levo para um canto e eu prego tudo de novo para a pessoa. É bom demais. Então procure na internet lá o purê de batata pastor Abe, tá bom? Então vamos lá. Falta de empenho dos participantes em fazer reunião atraente. Gente, olha só. Qual a diferença? Uma diferença básica do membro de igreja para o discípulo é que o membro, ele quer ser servido. Não no sentido bom da palavra, ok? Estou falando no sentido ruim, né? O participante de igreja, da forma tradicional, da forma negativa, o que ele quer? Ele quer chegar e está tudo pronto. Ele quer chegar e ter um lugar legal. Ele quer chegar e ter uma palavra legal. Ele quer chegar e ter um louvor legal. Ele quer chegar e ser bem recebido. Veja bem, temos que providenciar tudo isso. Mas é a igreja de Jesus. A ideia do núcleo é pulverizar o sacerdócio. É você não esperar, meu Deus, quantos anos que eu tenho que estudar para ser um pastor, que presidente, que... Não. Vamos desburocratizar isso. Vida com Deus, discipulado, acompanhamento, treinamento. Você pode liderar um grupo na sua casa. Então, o líder do núcleo, ele tem que descentralizar e pulverizar a responsabilidade do núcleo. Se alguém falar assim, meu líder de núcleo, eu estou achando que o núcleo da gente está muito assim, as pessoas chegando atrasado. Aí você, que é líder de núcleo, com muito amor, fala assim, ô irmão, é verdade. Assim, eu digo com muito carinho isso, começando por você. Olha, vamos fazer o seguinte, começa a chegar na hora, e eu vou pedir para você dar um aviso sobre chegar na hora. Entendeu? Às vezes a reclamação que a gente tem na igreja passa por nossa negligência. Isso é muito comum, sabia? Por você estar negligente, o Espírito Santo mostra uma insatisfação. Aí é bem carnal isso, né? A gente pega a nossa satisfação e tenta mostrar no outro. Mas cuidado para não machucar a pessoa sem necessidade. Com carinho, você diz assim, ô, meu irmão, pois é, veja que eu tenho trabalhado com isso. Algumas pessoas às vezes não conseguem chegar antes. Você, por exemplo, o que está acontecendo que você nunca chega no horário? Com carinho, amém, irmão? Sempre com amor, amém? Amém, gente? Então, falta de entrosamento durante a semana, falta de empenho dos participantes em fazer reunião atraente. Um ambiente desfavorável, tanto no ânimo quanto no, fisicamente. Gente, você já pensou se chegasse aqui domingo, né? Domingo já era beira de segunda, né? Segunda já... O domingo é um pouquinho o contrário da sexta, né? Sexta você já se sente mais leve, né? Que vai acabar a semana, você vai para Léus na segunda ou no sábado. Aí chega domingo, imagine, domingo de noite, é véspera de trabalhar amanhã de manhã. Aí se a pessoa chegasse aqui e falasse assim: irmãos, boa noite. Irmão, abre a Bíblia aí, eu vou ver uma coisinha aqui de Deus para vocês. Eu estou tão cansado, irmãos. Meu Deus. Mas esse mês, irmãos, olha, se Jesus vai voltar e vai acabar com essa dor nossa. Viu? Mas assim, olha, não espere muito não. Não espere muito não. Aqui é mais sofrimento mesmo. Você vive cada dia o seu mal. Usa até errado a palavra de Deus, né? Mas assim, meu, olha, gente, a vida é assim, a vida é dura. A vida é dura. A vida é difícil. Pense como é difícil ser pastor. Porque ser pastor é coisa complicada. Aí o sujeito que está com a vocação no coração já começa a dizer, será que é o que eu quero mesmo? Estou fora desse negócio. Então, entusiasmo. Sabe o que significa entusiasmo? Na etimologia da palavra? Presta atenção. Entusiasmo significa estar cheio de Deus. Teos. Teos é Deus. Um entusiasta é alguém cheio de Deus. Você nunca vai ver alguém cheio de Deus que não seja entusiasta. Que não queira que você cresça, que você desenvolva. Ok? Então você tem que ter cuidado, senão o núcleo vira a celebração do cansaço. Cuidado! Às vezes você está no núcleo e começa assim, irmãos, eu estou mal, viu? Ore por mim que eu estou mal. Aí o outro fala, eu também, eu estou muito atribulado. Intervenha. A pessoa tem que falar da sua dificuldade, é o lugar, é o núcleo. Mas para cada murmuração, dê 5 palavras de ânimo na palavra de Deus para a pessoa. O diabo quer derrubar, matar e destruir. E a gente fica, se não tiver cuidado, a gente vai naquele clima. E uma pessoa que foi lá, o Natanael, né, que foi visitar, ele sai dizendo assim, vou mais lá não. Que nada. Não parece um enterro. Deus é mais. Ave Maria. Cruz credo. Não estou dizendo para disfarçar. Estou dizendo para você mostrar a alegria de Deus. Amém, gente? Amém, irmãos? Então, um ambiente desfavorável às vezes é escuro. Às vezes as cadeiras não estão arrumadas. Às vezes chega uma senhora e o líder está sentado. Isso não acontece no nosso meio. É só uma alopração da minha mente, uma caricatura. Aí o líder está sentado e a velhinha tentou separar alguém no sofá para sentar. Gente, foi tão legal. Eu botei um dos nossos discípulos para poder abrir a porta para fazer recepção. Rapaz, coisa linda, velho. Hein, tio? Moisés. Moisés chegou mais cedo ainda do que ele chega. Vai ser um ótimo líder de núcleo aquele cara. Ótimo. Vai ser um ótimo líder de núcleo. Ah, ele chegou ainda mais cedo do que já chega. Irmão, achei tão, tão legal. Botou o posto aqui na porta lá de casa. Em pé ficou. Eu ia mandar ele sentar, mas eu disse, como que eu vou abortar uma posição tão bonita? Uma atitude tão bonita? Não mandei sentar não, deixei ele lá em pé. Foi Alex. Aí, boa noite, seja bem-vindo, olha que senta aqui. Rapaz, olha, que coisa linda, né? Então, se um cara que foi, se eu delegar, a Bíblia diz, seja fiel no pouco, que vou fazer você fiel no muito. O cara foi fiel no pouco. Amém, gente? Vamos aqui, só esse slide e a gente vai terminar, tá? Deixo mais para semana que vem. Então, um ambiente favorável, tanto no ânimo, quanto no, fisicamente, tem que ser uma iluminação legal. Se estiver quente, providencie o ventilador, tá bom? Coloca a jarra de água, como eu já falei para vocês, um lugar acessível. Eu sei que vocês todos fazem isso. Alguém também pode estar ouvindo lá na China, em Cuba, né, montando o seu grupo lá. Então, deixe uma água acessível, tá bom? O banheiro tem que estar legal. Tem que ter um banheiro legal, né? Não dá para você falar assim, eu queria ir no banheiro. Ou não dá. Que a gente só tem um banheiro em casa, não tem para limpar. Não pode, gente. Você deixa o papel, compra o papel higiênico novo e deixa só pro dia do núcleo. Né? Aquele mais macio, aquele que você nem compra porque é caro, e bota lá. Tá? Bota uma pastilinha sanitária para ficar cheirosinho o banheiro. Paninho de chão. Sabe aquele que tem uma flor pintada assim? A pessoa vai ver que é novo e fala assim, que amor, gente. Não é verdade? Uma toalha para enxugar o rosto. Um sabonetinho novo. O sabonete custa 70 centavos. Não dá para pegar aquele sabonete cheio de cabelo e botar na pia. A pessoa vai ficar com nojo de lavar mãos. Ok, irmão? Então, compra um sabonetinho e bota lá na pia. Ok? Às vezes, você tem uma casa que tem muita bujinganga. E a pessoa não sabe, não consegue nem entrar direito. Abra a mão na bujinganga para você ganhar uma alma. Amém? Guarda as bujingangas. Tá bom? Cuidado, às vezes você quer botar um bom ar, você bota demais, não pode também. Se você tem alergia, começa a espirrar. Ok? Tem que pedir graça de Deus para poder ficar no equilíbrio, tá bom? Falta de sensação de missão. O que é falta de sensação de missão? Mais 5 minutos eu termino. Sei que extrapolou bem hoje, mas vamos lá. Falta de sensação de missão. Se participante do núcleo, presta atenção, líder de núcleo, se participante do núcleo se confundir no que é a missão do núcleo e achar que o núcleo é abrir minha porta para passar uma hora e meia com o povo, depois comer alguma coisa, acabou o núcleo antes de começar. Então, a missão. Qual é a missão? Ministrar o evangelho todo para o máximo de pessoas possível e para a vida dela toda. Eu tenho que impregnar nos meus liderados que eles não são espectadores e consumidores da bênção de Deus. Eles são ministros. O que é um ministro? É um garçom que pode comer do que pega. Esse é o ministro. Então, ele vai recebendo responsabilidades na medida que ele cumpre bem os seus papéis. Ele vai ser discipulado e o líder de núcleo, não vai dar tempo de chegar nesse slide, vou falar logo agora, o líder de núcleo é responsável por supervisionar quem está sendo discipulado ou não. Eu sei que ainda temos muito que aprender sobre discipulado aqui, mas nós estamos crescendo nisso, ok? E nós vamos chegar onde nós queremos. Então, a ideia é a seguinte, aquela pessoa, ela vai receber o máximo da igreja, não recebe aqui, domingo, recebe na sua casa. Amém? A parte daqui é importantíssima, mas o treinamento que a gente dá aqui de manhã, por exemplo, ele é praticado lá, se não é só teoria. Amém, irmãos? Então, tem que ter ideia de missão, de responsabilidade. Falta de metas. O núcleo, assim como a igreja, nós temos uma meta de até dia 31 de dezembro termos 100 irmãos. 100 irmãos aqui juntos. Amém ou não, irmãos? 100 irmãos aqui juntos. 100 irmãos. Estamos trabalhando por isso. Eu tenho lá no meu escritório um mapa na parede com todos os nomes de vocês, com todos os nomes dos meus discipulandos, com todos os nomes dos líderes de núcleo, com todos os nomes dos Natanaéis que vocês já me informaram. Só falta botar os de Edinha, que você publicou, não foi esses dias? Não botei ainda. Porque eu tenho os meus Natanaéis orando e tem pessoas evangelizando, são aquele grupo maior. Se Deus quiser, hoje já vou trazer alguns amigos meus para aqui, hoje à noite. Agora, o núcleo tem que ter suas metas também. Amém? Núcleo recitamente para a comunhão que tende à apatia dos participantes. Outro problema grave do núcleo é quando ele é extremamente para a comunhão naquele momento. Outro problema é quando os co-líderes não têm participação. O co-líder, por isso que não é vice-líder, por isso que não é ajudante, é co-líder. Ele também lidera, ele também ajuda naquilo, ok? Falta de supervisão de... Aqueles cinco foi para outro slide. Falta de supervisão de discipulado. Ok, isso. Vamos terminar por aqui, vamos orar. Eu só vou explicar essa. Você vai ver na semana que vem que um dos pontos que os líderes e co-líderes, geralmente é melhor co-líder ficar com essa parte, pergunta no final do núcleo é quem foi discipulado essa semana? Por quê? Porque o pastor que cuida dos grupos, sou eu no caso, preside a igreja local, eu preciso saber se está acontecendo o discipulado, porque senão eu vou pregar mais sobre isso, vou me empenhar mais no meu discipulado, ok? Então, o núcleo que as pessoas são discipuladas, que existe comunhão durante a semana, que existe um ambiente favorável na hora do núcleo, o núcleo que não é muito comprido, não é muito curto, o núcleo onde as pessoas têm segurança para poder falar seus problemas e ouvir a direção de Deus, que vive a comunhão no momento de reunião, não tem como esse núcleo não multiplicar e não crescer e não salvar vidas. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Você foi abençoado, diga amém. Senhor, em nome de Jesus, aplica a tua palavra em nossos corações para que nós possamos viver os teus princípios e nós possamos, Senhor, ser edificados em tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, deixa eu dar um aviso.